Uma canção talvez não mude nada neste mundo. Uma canção, eu sei, não mata a fome de um irmão. Uma canção, eu sei, jamais ganhou revolução. Então me diz pra quê? Pra que é que serve uma canção? Uma canção talvez mantenha o povo acorrentado. Uma canção, eu sei, pode servir ao ditado. Uma canção, eu sei, pode enganar a multidão. Então me diz pra quê? Pra que é que serve uma canção? Existe uma canção que nada diz e nada ensina. Existe outra canção que um homem canta por cantar. E existe até canção de alienação. Então me diz pra quê? Pra que é que serve uma canção? Uma canção que pouco a pouco ajunta o povo. Existe outra canção que faz o povo celebrar. E existe uma canção que faz o povo mais irmão. Por isso e muito mais é que se faz uma canção.